Deus está presente. Força, ó jovens do seminário Comunicação 100% Jesus, que os impele para a frente, está dentro de vocês mesmos. Eu posso dar um conselho. Existe um poder celeste que não pode ser atingido pelas flutuações dos humores humanos. Jesus, o Cristo de Deus, que nos deixou uma prece ecumênica e qualquer um pode entoá-la sem se sentir constrangido, até mesmo os ateus. Pequenina, mas eficiente. O Cristo de Deus, já conhecendo a pressa humana para as coisas que lhe podem dar um destino perfeito, deixou-nos uma oração, uma reza, cheia de qualidade e de eficiência, mas sem muitas delongas, para que o ser humano não pudesse amanhã argumentar aqui ou do outro lado da vida, que não tinha tempo, que tinha que correr atrás para conseguir as coisas. Porque nunca leram o Evangelho. Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. É a grande reforma econômica a ser feita pela política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, como é que eu digo depois de orar o Pai Nosso? Eu faço uma invocação a Jesus, que tanta gente gosta, até escreve para mim. A primeira pessoa, quando eu falei isso, o rosto se iluminou, foi a Rose Charamicoli Barbosa. Eu me lembro como se fosse hoje. Tantos anos já se passaram desde que preguei o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, todo o tempo que vocês acreditarem nisso, serão vitoriosos. A existência dessa obra, sua manutenção, sua sobrevivência. Tudo isso demonstra que é a misericórdia de quem? Jesus, que nos sustenta. E Ele fará mais na medida em que nos tornarmos merecedores. Como? Seguindo os seus ensinamentos e tornando tudo aquilo realidade, aquilo que deseja para a humanidade a partir do campo religioso, que é no campo da religião que se encontra a forma de preparar as criaturas, que ela vai ao coração, é a ética espiritual e humana. Por isso eu digo, ciência é religião, economia é religião, política é religião, filosofia é religião, lógica é religião, informática é religião, vida particular e pública é religião. Por quê? Porque religião está na base da formação do caráter das criaturas. Vejam que nem os regimes de força conseguiram liquidar com espírito religioso nas suas fronteiras. Terminaram. Até os materialistas, os regimes a que me refiro, elas, as religiões, ressurgiram de uma forma notável. Ó divino médico, nosso sublime condutor, aqui estamos reunidos, crianças, jovens, adultos, idosos no corpo, mas jovens no espírito, porque só envelhece aquele que deixa de amar, só envelhece aquela que deixa de amar. Estamos tranquilos, porque de há muito nos entregamos e nos integramos na tua segurança. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. E sabemos que tu continuarás sempre abrindo os nossos caminhos. Reiteramos o nosso compromisso de seguir-te sempre, honrar-te sempre. Aonde fores, iremos. Aonde não fores, não passaremos nem por perto. Mas aonde tu fores, podes ter certeza que lá estaremos também. Por isso aí está a comunicação da boa vontade divina a lutar por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Disseste, Senhor, pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Pode dizer alto, não é bem comigo? Aí o povo também repete em casa. Se teu filho tu lhe dás, se teu filho tu lhe dás, ora, se tu que és mau sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará? Nós estamos, Jesus, hoje pedindo-te que nos dês força, inteligência, perseverança e que, por favor, Senhor, coloque nas nossas mãos todos os meios de que necessitarmos para podermos realizar a tua grande promessa. Porque realmente haverá um só rebanho para um só pastor. Cada um de nós, Jesus, vai te fazer agora um pedido. Atende, Senhor, a este pedido. na corrente de preces de hoje todos os nomes da juventude, da pré-juventude ecumênica da boa vontade de Deus e dos soldadinhos de Deus, esperança do mundo. Também de todos os adultos, de todas as idades que sabem se reciclar em Jesus nosso Senhor. Ninguém envelhece. Já aprendemos a contar a nossa idade pelo tempo espiritual. E lá o tempo não passa, o tempo é. Já sabemos fazê-lo aqui na Terra. No improviso, em 23 de abril de 2003, eu disse: comunicar é a finalidade primordial das instituições da boa vontade de Deus. Portanto, é um assunto que não pode ficar em segundo plano. Comunicar também é quando você está recebendo e atendendo uma pessoa. Está falando só com aquela pessoa, está realizando comunicação. Está indo ao coração dela. Está sublimando-lhe o cérebro. Está comunicando. Mas se tivermos meios maiores, faremos sempre muito mais. A mentalidade que considera a comunicação como ela realmente é, de suma importância, saberá certamente transformar uma pedra bruta num diamante sem preço. Assim ocorre com as criaturas humanas. A comunicação levanta ou derruba. Por isso dizia o irmão Zarur, alertando: uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida. Deus nos livre de perder qualquer vida que seja, neste ou no outro plano. O importante é, e já é tempo, ir fortalecendo essa mentalidade de comunicação do bem para todo o nosso esquema de trabalho. Mais uma vez, cada um de nós entrará na tua sintonia pessoal por um minuto, para que todas as coisas de que precisamos para o progresso destas obras se tornem realidade, se materializem. Um minuto. Graças, Senhor, dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento.